dando rolê pra me distrair, para esquecer os problemas que rolam por aqui. O sistema é covarde, só quer nos acabar. Drogas, álcool, nada da molecada estudar. Sem trampo, sem esperança é foda de viver nesse país que segue a moda. Encontrei um camarada, um grande irmão, de noitadas, bailes, grandes curtições. Levei um susto, fiquei abismado, vi vários manos deixando errado. Bati uma ideia com desses camaradas, que tava perdido com a cabeça virada. É um prazer te encontrar de quebrada, de mente limpa, regenerado com a sua namorada. Na paz, longe de parada errada. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Periferia Hades, morada dos mortos. Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Regenerado, graças a Deus estou de boa. Mente renovada, as amizades são outras. Não quero ver mais minha mãe chorar. Quero partir pra outra, quero estudar. Quero ser um homem, sonho em me formar. Professor, advogado, vou me dedicar. A malandragem pra mim era a melhor coisa que tinha. As drogas pra mim era sempre bem-vinda. Mas estava me acabando, me aprofundando. Estava até roubando, fulano, cicrano. Até os amigos do meu pai eu roubei. O quanto isso me dói, só eu mesmo sei. Fiz mal às pessoas que me amavam, que me davam uma força, me consideravam. Mas eu mudei, não quero ser o próximo vilão. Não quero mais essa fama, já falei a ilusão. Agora sim encontrei meus verdadeiros amigos, meus pais e Jesus que sempre esteve comigo. Estou curtindo a vida bem à vontade, agora pros doidão não passo de um covarde. Estou lutando por um trampo como muitos daqui, mas as pessoas hipócritas riem de mim, porque o sistema é assim, só eles podem errar. A gente aqui não tem chance, a solução é roubar. Quando caçamos um emprego é difícil, é triste, trata a gente na favela como bicho. Não acredita que mudei, que melhorei, graças a Deus, a minha família, ao hip hop, me regenerei. Aí, irmão, nunca é tarde para estudar, nunca é tarde para mudar. E os caras que agora tem raiva de você, não ligue, releve, é só inveja, pode crer. A malandragem pra eles é a saída, mas eu sei, você sabe deixar feridas. Continue firmão, que Jesus vai te ajudar. Nessa estrada perdida você não vai mais passar. Jesus é a cura para os seus problemas. Abaixa a cabeça, respeite e trema. A força que ele tem é incomparável. Diabo, te dou um esparro. Siga o caminho que eu quero, procuro o certo. Independente de religião, eu falo sério. Estou alegre, estou feliz por você. Continue sempre forte, tenha força e crê. Que esse problema de emprego não é culpa sua, é daqueles malditos que o governo se situa. Olhe mais pra esse povo que precisa de você. Um povo humilde que quer vencer, que quer ser honesto, não quer roubar. Quer estudar, se formar, trabalhar. Quer ter uma escola decente para os seus filhos. É triste ser pobre, é sofrido. Não quer e não ajuda cidades perdidas. A minha, a sua, as nossas periferias. Não quer e não ajuda cidades perdidas. A minha, a sua, as nossas, manos. Periferias. Não preciso nem dizer. E aí, meu irmão, meu truta aliado. Levantou minha autoestima, não precisa estar cheirado. Vou sair agora, procurar ser feliz. Essa ideia que você me deu, eu sempre quis. Não me davam chances, eu queria mudar. Fechavam os olhos, pode acreditar. Sofri, chorei, paguei, mas hoje me considero um rei. Um rei sem riquezas, sem muita comida na mesa. Mas fora do crime e do mundo errado. Trago um rótulo no coração, irmão, regenerado. Voltando do rolê, chegando em casa. Alegre e feliz por aquele cara, mas de repente o telefone toca. Ouço choros, gritos, isso me incomoda. Digo alô e pergunto o que aconteceu. Mataram um amigo seu, aquele que estava conversando com você, que já tinha mudado, que era outro ser, aquele que estava fora do crime, que estava na paz e na humildade firme. A polícia veio e matou por engano, confundiu com aquele noiado Beltrano. Meu coração entristece sabendo disso aí. Paro, reflito, penso em desistir. O mano estava de boa, só queria viver. Mostrar pros seus pais que era outro ser. Mas minha revolta aumenta contra vocês. Mataram um inocente outra vez. Falta de trampo, falta de estudo. Os polícia chega a mata, isso é um absurdo. Mataram meu mano sem compaixão. Vou queimar no inferno, bando de cão. Periferia Hades, morada dos mortos é sempre assim. Para o povo pobre, irmão, só sobra o mesmo fim. É, mas acredito plenamente na justiça de Deus. Miseráveis cambadas de ateu. Não falo só da polícia, mas de todo o sistema. O mano foi embora, pagou a sentença. Você deixou a história, abandonou o ferro. Vai servir de exemplo, eu falo sério. A paz que sou eu encontrou agora, do lado de Jesus na glória. Não preciso nem dizer. Tudo som nas periferias e me guie nesse campo minado. Agradeço todos os dias, Senhor, por ter botado rap na minha vida, porque esse sistema não recupera ninguém e mostra para eles que não precisa nos pisar, que o Todo-Poderoso é você, Pai, que nos dá força para seguir essa dura caminhada. Aí, irmão, te vejo na próxima estrada.